Se você já aprendeu, você pode louvar comigo. Seus olhos neste lugar e eleve o pensamento nas alturas e pela fé toque em Jesus. Mas para isso é preciso o romper da multidão. A tua cura acontecerá. Quanto tempo esperou? O destino de tua vida, a tua história. Olha, Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar. Pois a virtude, a unção, toque a aí, não perca a tua oportunidade, toque nele. Um certo dia, uma mulher já não tinha esperança, ela chorava, não é assim? Ouviu falar o nome de Jesus, esse nome poderoso que curava. A esperança dela voltou, pois naquela hora ali Jesus passava. Mas existia uma multidão. Olha, ela rompeu, tocou nele, foi curada. A unção, toque agora, meu irmão. Estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Cobre a multidão e toque nele. Virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão. Toque nele, ele vai te curar. Ele vai curar você. Ora, bacanturia! É ele mesmo que está aqui. Cristo já está passando aqui. Compre a multidão e toque nele. Toca nele! Virtude sairá. O todo poder. Receba a cura, receba a libertação, receba a transformação. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o meu Deus, a quem eu amo, a quem eu sirvo, a quem eu adoro. Não há Deus como tu, meu Pai. Não há Deus como tu.